desertos para enfrentar. Sinto em mim a força aumentar nesta nova aventura. Tudo ou nada, o que virá, e ao meu lado quem lutará. A batalha vai ser dura. Sempre resistir, tentar não cair, lado a lado novas forças conquistar. Neste multiverso, o meu universo é o mais forte, vou poder voar. O universo a defender, neste torneio do poder, eu vou lutar, talvez quebrar, mas sei que não vou desistir. O meu futuro conquistarei, vai ser mais fácil do que eu pensei. Basta querer, eu vou vencer, e o impossível conseguir. Porque isto é Dragon Ball Super, e até o Xenon vou surpreender. O combate de demonstração Zen teve lugar antes de se iniciar o Torneio do Poder. Son Goku teve como adversário o Bergamo do Universo 9. Tu és o verdadeiro inimigo de todos os universos. E é por isso que eu te vou esmagar, soberba! Surpreendentemente, Bergamo tem a capacidade de transformar os ataques do adversário no seu próprio poder. Ele está maior. Mas Son Goku percebeu que à medida que Bergamo crescia, a sua velocidade diminuía. Técnica de Kaiba! Ah! Ah! O Universo 7 é inacreditável! Inacreditável! Son Goku obteve uma vitória fácil. Eu sou o comandante dos soldados do orgulho, do belo e corajoso Universo 11. O guerreiro da liberdade, eu sou Topo. Son Goku, eu quero que lutes contra mim. O Son Goku tem de pagar. Topo, o justiceiro, entra em ação. Se eu sou o mal, então tu deves pensar que és algum justiceiro. Não digas asneiras. Então tu preferes falar com os punhos, é isso? Sim, mas vai ser mais um monólogo. Parece-me muito bem. Diz-me, Moise, quem é aquele tipo todo convencido? Não faço ideia, mas acho que se autodenominou de justiceiro. O sentido de justiça do Topo parece estar no seu máximo. Não me parece correto considerar o adversário como uma personificação do mal. Vamos aproveitar isto. Vamos demonstrar a nossa força. E assim todos ficarão a saber que é o Universo 11 que vai vencer o Torneio do Poder. Tu tens alguma objeção? Não, não. Eu estou de acordo. Grande Zeno! Perdoe-me pela interrupção. Pode ouvir-me? O que é? O que é? O que é? Eu sou o Kai, o Deus Supremo do Universo 11. Depois de observar o combate anterior, eu devo dizer que admiro bastante o guerreiro Son Goku. Eu queria pedir-lhe que o Topo, um dos meus fiéis guarda-costas, pudesse enfrentar o Son Goku nesta arena. Podemos ter a sua autorização? Zeno, ouviu o que ele disse? Autoriza um confronto especial entre o Son Goku e o Topo? Autorizo! Os seus desejos são ordens. O Zenhou deu a sua permissão para o combate. Podem dar início à vossa luta. E agora já podemos lutar. Eu já estou pronto. Eu não te vou perdoar por teres colocado o nosso universo em risco. E vou fazer-te pagar por isso. O único que deve ser erradicado de uma vez és tu, Son Goku! Olha, para quem me mandou calar, tu falas pelos cotovelos. Bolas, se permitirmos que o Son Goku volte a lutar, os outros universos vão poder analisar as suas técnicas de luta. Mas ao mesmo tempo, temos a possibilidade de analisar as técnicas deste topo. Son Goku, transforma esse tipo numa panqueca! Os tipos com grandes músculos normalmente são os fracotas! Isso não é verdade. Aquele topo é forte. Mas que tipo intimidante. Até me está a dar arrepios. Muito obrigado, Topo. Era deste entusiasmo que eu estava à espera. Eu não quero o agradecimento de alguém que personifica o mal. Afinal, o sangue de super guerreiro sempre corre nas minhas veias. Até eu estou empolgado com este combate. Ai, esta família só me traz problemas. Eu adoro o meu povo, adoro o meu país, adoro o meu planeta e adoro o meu universo! E tudo o que o rodeia! Eu sou Topo, o comandante dos soldados do orgulho! Pequeno mal. Mal normal. Grande mal. Seja qual for o mal, vai ser esmagado por este punho da justiça! Ele trata-nos como se fôssemos os maus da fita. Ser um justiceiro não é um trabalho fácil. Pois eu acho muito porreiro. Oh, deve estar doido. Aqui vou eu, Son Goku! Hora da justiça! Tornado da Justiça! Esmagador da Justiça! Apesar dele ser um badocha, é bastante acrobático e ágil, não acham? Ele conseguiu deslocar o ombro do Son Goku com facilidade. Deve deixar que é massagista. Eu não vou permitir que o mal se ria de mim! Aplicação da justiça! Justiça! Justiça, justiça, justiça! Justiça! O Universo 11 parece ser muito popular. Agora é a minha vez. Não me desloques as articulações. Então eu vou atacar-te com este golpe. Luz da Justiça! O mal não pode escapar à Luz da Justiça! O estrangulamento da justiça. É o golpe final mais poderoso do topo. Acho que ele não vai largar enquanto não lhe partir os ossos todos. Eu acho melhor declarar a derrota já. O que é que acham? Oh, Macarita, está na hora de fechares essa boquita. Morta quem praticou mal. Mergulha na escuridão! Ah! O mal não pode vencer a justiça. O teu destino é destruição. Ai, Esparta, eu não acredito que o Universo 11 tenha um guerreiro tão poderoso. Olha lá, e tu? Sabes o que é que acontece se o teu pai perder, não sabes? Claro que sei. Está bem. Está na hora de acabar de vez contigo. Isso esmaga-o. Estavas a esconder o teu verdadeiro poder. Este é o meu pai. A justiça é infinita. O Son Goku deu cabo dela. Ele levou esta luta muito a sério. Tu deste cabo do meu uniforme de comandante, que só um membro dos Soldados do Orgulho pode usar, Son Goku. É a mesma coisa que atacarem o meu orgulho. Eu vou mostrar-te a verdadeira justiça de uma vez por todas! Estou à espera. Mostra-me o teu verdadeiro poder. E eu mostro-te daquilo que eu sou capaz. Quando ultrapasso o meu limite! Ultrapassar o seu limite? O combate terminou. Hã? O quê? Ultrapassar o seu limite! Se eles continuarem, é provável que um deles acabe morto. E seria uma tragédia e acabar por arruinar o torneio do poder. Por que é que não esperamos para que mostrem as suas forças durante o torneio? Então e o torneio vai ser assim tão animado? Sim. Estás a falar a sério? Sim. Muito bem! Por hoje já chega! Os seus desejos são ordens. E logo agora que eu estava a gostar... Son Goku fica calado pelo menos uma vez! Mas pronto, pronto, se é isso que o Zenitsu quer... Topo! Tu conseguiste me surpreender. Eu não pensei que tu fosses assim tão incrível. Eu mal posso esperar pela chegada do torneio. Espero sinceramente voltar a lutar contra ti. Eu não vou apertar a mão de um inimigo. Eu não quero agradar o teu coração malvado. Eu não sou o guerreiro mais forte do Universo 11. É o meu amigo Jiren, o Cinzento. Se vocês se encontrarem no torneio, podes ter a certeza que não escapas. Jiren. Meu pai, foi um combate mesmo espetacular. Sim, mas parece que há alguém mais forte do que o Topo, chamado Jiren. O Universo 11 é mesmo um adversário fantástico. O Universo é mesmo grande. Eu não acredito que haja mais guerreiros como aquele. Eu fico mesmo empolgado. Não é hora de ficares empolgado. Um combate contra o segundo melhor do Universo 11 não traz nada de bom. O nosso universo corre o risco de desaparecer. Vocês deviam estar mais preocupados com isso. Estão proibidos de ficar empolgados. Estou a perceber. Topo, foi uma boa luta. Não consegui acabar com ele. Peço perdão. É sempre um gosto assistir a um combate teu. Eu sinto-me lisonjeado, Mestre Belmoth. Achas que consegues acabar com ele no torneio? Pois eu não tenho a certeza disso, Mestre, mas mesmo que eu falhe, o meu grande amigo Jiren vai ajudar-me. A justiça é infinita e isso não vai mudar de certeza. E agora? Eu vou dar início à construção do palco de luta do Torneio do Poder. Vou demorar algum tempo até o terminar. Por isso, tem algum tempo até à realização do Torneio do Poder. E chegamos ao fim dos combates de hoje. Voltamos a encontrar-nos no Torneio do Poder. Que começa às 157 horas do dia 3.135.500.603. Grande Sacerdote. O que foi agora? Quanto tempo falta para terminar a construção da arena? Faltam 5 tiques. E quanto são 5 tiques? Segundo o tempo da Terra do Universo 7, são cerca de 40 horas vossas. 40 horas? Ah! Mas assim tão depressa? Parece que sim. O quê? 40 horas só? Como assim? Ainda falta? Então voltamos a encontrar-nos aqui daqui a 40 horas. Dispensados. Então nós temos de escolher 10 guerreiros. O Ico por acaso não tem 9 irmãos, pois não, hã? Isso era o que tu querias. Então nós só temos 40 horas. Olha esse. O que é que achas deste torneio, hã? De uma coisa podem estar certos. Todos os guerreiros vão atacar o Son Goku logo no início. Adeus, Zenitsu. Até breve. Adeus, adeus. Despacha-te, Son Goku. Pronto, pronto. Já aqui estou. Teletransporte. Hã? Hã? Ouve lá. Tu vais ganhar, não vais? Não sei, Hércules. Mas nós, afinal, temos o Son Gohan e temos o Bubu. Sim, é bem verdade. Bubu, nós estamos a contar contigo. Eu acho melhor elaborarmos uma estratégia. Não, não é preciso. Vai correr tudo bem. É coisa que eu não entendo. Como é que consegues estar tão descontraído? Nós só temos de ganhar, certo? Tu deves estar mesmo vazio nessa cabeça. Como é que consegues estar confiante que vamos ganhar? Como? E como é que tu queres que eu saiba? Eu nem sei quem é que vou enfrentar. Então levei isto um pouco mais a sério. Mas porquê é que tu estás tão irritadito? Já chega, meninas. Não é a melhor hora para estarem a discutir. Nós precisamos de encontrar 10 guerreiros. E temos pouco tempo para o fazer. Pois é, para ti está tudo bem. Porque se perdermos, és o único que não será eliminado. Oh, Bills, tu sabes que eu sou apenas um guia enviado para acompanhar o Deus da Destruição. Às vezes um anjo, às vezes um guia. Essa troca de lugares dá-te muito jeito. Diz-me uma coisa, Whis. O grande sacerdote é teu pai, não é verdade? É o meu papá, sim. Então bem que podias tentar convencê-lo a excluir-nos do Torneio do Poder. Bills, por favor, para com os disparates. Eu nunca vi na minha vida um deus tão mariquinhas. Ficar aqui a discutir não vai resolver nada. Se temos de participar no torneio, só podemos confiar no Son Goku e nos restantes guerreiros. Sim, vocês podem contar conosco. Muito bem, vamos até ao laboratório da Bulma. Hã? Mas já vamos voltar para a Terra? Vamos reunir-nos para formar uma estratégia. E enquanto isso, vamos comer alguma coisa. É melhor comermos tudo o que conseguirmos enquanto podemos. Porque graças a um idiota, é provável que este universo esteja à beira da destruição. Por favor, tu também andas por aí a destruir planetas, Bills. Sim, sim. Mas não quero destruir o meu! Além disso, e caso não tenhas reparado, nós estamos em antepenúltimo porque tu é que estás constantemente a baixar o nível, ok? Mas o Song Gohan vai nos ajudar a recuperar. Calem-se, mulheres! Vocês fazem parte do mesmo universo. Se não param de discutir, como é que vão poder ganhar contra os outros universos? É exatamente isso. Desculpem-me. Vamos procurar os 10 guerreiros mais fortes capazes de enfrentar qualquer universo. Sim, vamos. Faltam menos de 39 horas até ao início do Torneio do Poder. Será que Son Goku e os seus amigos do Universo 7 vão conseguir encontrar os 10 guerreiros mais fortes? Sou eu, o Son Goku. Não falta muito tempo até ao Torneio do Poder e tu não vais poder ficar de fora. Vegeta, como é que não vais participar? Whis, não podemos resolver isto, por favor! O bebê da Bulma está para nascer? No próximo episódio de Dragon Ball Super, a formação da equipa do Universo 7. Quem são os 10 mais fortes? Não percam o próximo episódio, porque nós também não!